tropecei na sua beleza. Na piadinha tive a certeza. Fui naquela sede ao bote. Eu e venci, pesado e dei sorte. Agora para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa e a outra ruim. Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto. Parti pro cruzeiro, sumi por um tempo. E pegaram a praia boa no mês de janeiro. Ô casa mobiliada, a gente financia e pague 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora. Cofrinho garante as férias. Daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Agora para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa e a outra ruim. Qual você quer primeiro? A casinha de casa no SUS. Parti pro cruzeiro, sumi por um tempo. E pegaram a praia boa no mês. E aí meu povo, e aí meu povo, vem. Ô casa mobiliada, a gente financia e pague 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora. Cofrinho garante as férias. E daqui a alguns anos, se ter filhos a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca.